Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Periscatso que é transmitido todas as segundas e sextas-feiras, até a gente mudar, né? Por enquanto é segunda e sexta, a partir de 20 horas, aqui no Facebook. Agora na página oficial do Verdazo. facebook.com/pagina.verdazo. É aqui que você vai encontrar as transmissões ao vivo do Periscatso, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas. Claro, vai ficar gravado e o podcast também é armazenado no site, no Verdazo, para quem quiser ouvir no carro, enfim, tiver só com o celular ali, quiser ouvindo, também pode. Mas é mais legal ao vivo, né? É mais legal participar, é mais legal aparecer aqui. Na coluninha do lado, para mim aparece na coluna do lado aqui, para vocês é diferente. Mas fazendo perguntas, levando patada, às vezes eu respondo sério, mas na maioria das vezes eu dou patada, que é o que vocês merecem. Já mais de um ano já fazendo periscatos, hein? Eu vou verificar a data do primeiro, mas mais de um ano, e acho que a gente achou uma plataforma interessante que pode atingir bastante gente. Quanto mais gente, melhor, quanto mais gente dando moral para mídia palestrina, né, gente? Para palmeirense fazendo as coisas de palmeirense para palmeirense, melhor. Quanto menos a gente depender da imprensa, melhor. Tem gente que gosta de ver sofá, mesa, né? Os caras discutindo o vestiário do Palmeiras, as contratações, que está contratando demais. É que eles gostam de falar da gente. Mas a gente segue aqui firme e forte, fazendo trabalho a favor do Palmeiras, parcial. Os caras são parciais, só que eles posam de imparciais. Aqui não, a gente é parcial a favor do Palmeiras e posamos de palmeirense. Não tem nada de esconder, somos palmeirenses mesmo. Senhores, prazer muito grande, mais um Periscatso. Que legal fazer depois de uma goleada, né? Primeira discussão que teve ontem é se 4x2 é goleado ou não. Aí começaram a tirar um monte de exemplos e de teorias mirabolantes sobre o que é uma goleada, sobre o que não é uma goleada. Para mim é muito simples. 4x2 para o Palmeiras é goleada. 4x2 para outro time não é goleada. Foda-se. 4x2 para o Palmeiras é goleada. O Palmeiras goleou ontem o Sport Clube Bahia por 4x2 na Fonte Nova. Fonte Nova que é um estádio onde a gente não perde há 24 anos e, pelo jeito, mais um, né? Não enfrentaremos mais o Bahia este ano. O Bahia não está classificado em nenhum dos outros dois campeonatos. Então, só ano que vem agora. Então, certamente vamos completar 25 anos sem derrota no estádio da Fonte Nova. 4x2, merecido. O primeiro tempo foi equilibrado. Palmeiras não atacou tanto, ficou mais esperando no momento que o Cruzeiro acabou de meter uma bola na trave do Grêmio. Tá com 4 minutos de jogo, estou assistindo o jogo aqui. O Palmeiras fez um primeiro tempo cauteloso, tá? 15 minutos foi loucura, né? Os primeiros 15 minutos foi lá e cá, qualquer um podia ter aberto o placar. Aí o jogo dá aquela acalmada e o Palmeiras foi cauteloso. Eu achei o Palmeiras melhor no primeiro tempo. O meio de campo do Palmeiras estava muito bem postado, então o Bahia não conseguia armar as jogadas. É verdade que eles sofreram com três desfalques importantes, dos quatro homens do meio de campo deles, três estavam fora, que é o Edson, que é o volante, o principal volante deles, que estava suspenso, o Alione, porque é nosso, né? E o Regis, que está voltando, que está se recuperando de lesão. Regis, que era nosso também, né? Que o Palmeiras acabou dispensando por. Não foi bem avaliado tecnicamente, mas que no Bahia foi lá, camisa caiu bem, não sentiu o peso da camisa do Bahia como sentiu a do Palmeiras, e está fazendo um Campeonato Brasileiro bem consistente o Regis, mas está fora de combate. Então, assim, sem três peças fundamentais ali do meio de campo do Bahia, o meio de campo do Palmeiras, né? Aí que a gente fala, tem que ter elenco. Sai um, tem que entrar outro, se não é no mesmo nível, que pelo menos seja 80%, né? E o Bahia não tem isso. Os caras que jogaram ontem são bem abaixo dos jogadores que saíram. O tal de Vinícius, que ficou de camisa 10 ali, embora ele tenha feito até o gol, mas ele não tem a visão de jogo que a gente percebia que o Regis tinha. O Alione é um cara que tem muito mais recursos do que o menino que jogou ontem ali do lado do Vinícius, eu não lembro o nome dele agora. Mas enfim, o Zé Rafael era o único titular que se manteve, né? Aí o resto era tudo diferente. Então o Palmeiras teve facilidades também por causa dos desfalques do Bahia, mas jogou bem. O Thiago Santos, que puta, hoje a gente teve a notícia que ele acabou tendo uma lesão no adutor da perna esquerda, estava numa fase exuberante, uma fase espetacular. Até passe difícil ele estava acertando, que é sempre a grande dificuldade dele, mas marcando muito bem, com tempo de bola perfeito, se mantendo sem levar cartão pendurado, né, tempão, acabou saindo lesionado, que é uma pena. Com a saída do Thiago Santos, ao final do, no meio do segundo tempo, né, que entrou o Tchê. Foi isso? Não, o Tchê entrou para a saída do Mike, não foi? Preciso ver agora, não lembro direito. Vou procurar aqui, espera um pouquinho. Será que se cair aqui, vocês me avisam, tá? Eu vou procurar aqui no jogo, que eu já não lembro mais a ficha técnica. Deixa eu lembrar aqui o que aconteceu. Vocês estão aí ainda? Estão, né? Então vamos lá. Saiu. Isso, entrou o Tietchan no lugar do Mike. O Thiago Santos, ele saiu para a entrada do Luan. Tá lembrado. Mas para quem está estranhando, eu tirei a barba por ordens superiores, tá? Quem manda aqui em casa não sou eu. Eu tenho uma mulher e uma filha e elas mandam. Então elas mandaram tirar a barba, eu tirei. Fizemos um acordo, né? Vai voltar, barbona vai voltar. Mas quando, a partir do momento que o Jean trocou de posição, o time melhorou bem. Por quê? Porque o Guerra, o Jean estava de volante, né? Quando ele foi para a lateral, para a entrada do Tietê, saiu o Mike, para a entrada do Luan, quer dizer, ficou Luan, Tietê, Jean à direita, o Guerra conseguiu ir mais para frente. E foi aí que o Palmeiras começou a mandar no jogo. Já estava 2-1 quando isso aconteceu. Mas aí o Bahia não teve nenhuma chance. O Palmeiras no segundo tempo foi amplamente superior ao Bahia. Mas amplamente. Criou um monte de chances. E aí quando já estava no 37, já parecia que ia acabar 2-1. O Bahia já tinha parado de jogar. O Bahia parou de jogar. O Palmeiras fez 3-1 numa jogada aérea. Né? Gol de cabeça do Juninho, que o Mina roubou. Gol de cabeça do Juninho. Mas o Mina foi lá, roubou o gol para ele, tá valendo, sem problema nenhum. E aí o Palmeiras, porra, matamos o jogo. E aí na saída de bola o Palmeiras ficou dormido. Então, jamais que aquela bola esticada podia ter encontrado o pé do Edgar Júnior, mas jamais. Ele conseguiu se esticar e finalizar, o Prass fez uma puta de uma defesa, a bola foi para lá do lado esquerdo da nossa defesa. Não conseguimos pegar o rebote, o time estava dormindo. Aí o lateralzinho direito deles foi lá, tentou cruzar, a bola bateu no Egídio, e veio rodando. No que ela pinga no chão, ela encobre o Juninho. Foi juvenil, Juninho? Foi. Mas não foi aquela coisa bizarra, né? Que parece, a bola pingou, passou por cima dele, quer dizer, que panaca. Não dava para ter noção que ela ia pegar o efeito que ela pegou quando ela batesse no chão. Tem que dar esse desconto pro Juninho. O que ele não podia ter deixado ela pingar. Ele tinha que ter antecipado. Bom, enfim. A bola sobrou no pé do João Paulo. O João Paulo, vocês devem lembrar, é um moleque que acho que há duas ou três edições da Copa São Paulo era um marrentinho do Bambi. Centroavantinho do Bambi. Todo marrento, todo cheio de gracinha. Então tomar gol dele me deixou com uma certa bronca. Não sei se vocês lembram desse moleque. E aí ficou 3-2, faltando 8 minutos, 7 minutos. Era muito melhor aquele jogo morto 2-1 do que um jogo pegando fogo 3-2. Então, assim, o jogo tava ganho, de repente, nossa, vamos deixar os caras empatar. Então passou ali um filminho de terror ali na cabeça da gente. Mas o Palmeiras é aquela história. O time tá confiante, o time sabe o que fazer, o time sabe se postar em campo, já tá, sabe? Voltou a não ter queixo de vidro. E não só não tomou gol, como fez mais um. Golaço do William. Golaço do William. Golaço mesmo foi o do Keno, né? O segundo. Mas o do William também foi um puta de um golaço. Aliás, lembrou o gol que ele fez contra o Penharol, né? Dá uma petecadinha e pega de puxada, assim. A do Penharol foi mais dentro da área, mais um balãozinho. Mas o estilo da, né? O pensamento dele é o mesmo. A bola vem alta, é aquela coisa do atacante. Ajeita e bate. Ajeita e bate. Do jeito que der. Vou ajeitar e vou bater. Então, assim, fiquei muito satisfeito com o que o time jogou. Não só nesse jogo, mas o que já vinha mostrando desde o jogo contra o Fluminense. Então, o jogo contra o Fluminense foi bom. O jogo contra o Santos foi bom. Apesar da derrota, foi roubado. E ontem contra o Bahia foi muito bom. Então já são três jogos em sequência bons. Então a gente já começa a ver uma consistência. E aí entra no, naquilo que eu escrevi hoje, no post de hoje. Não sei se vocês viram, espero que tenham lido. Onde eu começo a mencionar que o time tá pegando o cara. Um time que voltou a estaca zero na entrada do Cuca em abril. E que abril é como se fosse janeiro, que a gente voltou 3 meses no tempo. Então, se agora nós estamos em junho, na prática nós estamos em março. Nós estamos no grau de desenvolvimento de um time em março. Então, todo tempo que a gente perdeu com o Eduardo Batista, não por culpa dele, sim por culpa de uma situação que foi gerada no ano passado, que o Cuca quis sair e não tinha o que fazer. Então, é a conta chegando, a conta do brasileiro chegando. A não ser que vocês quisessem que o Matos falasse assim, não, se for passar em dezembro, então não quero você, Cuca. E aí não traz o Cuca, a gente não ganhava nem o brasileiro do ano passado. Né? Então é a conta chegando. E temos que lidar com ela. Estamos em março, só que o time está subindo. E à medida que a gente tem novos desfalques, como o Thiago Santos, a gente já começa a ter uns caras de volta. Então, daqui a pouco a gente vai ter o Dudu de volta. Vai passar mais um tempinho, a gente vai ter o Felipe Melo de volta. Vai passar mais um tempinho, a gente vai ter o Moisés de volta. O Moisés deve voltar daqui menos de 2 meses. Eu imagino umas 6 ou 7 semanas, a contar de agora, ele já deve estar de volta. Primeira, segunda semana de agosto. É uma previsão realista. Quer dizer, diante da previsão inicial, né? A gente não sabe, tem que ver com o pessoal da área médica ali, mas mantém-se a previsão para começo, meio de agosto, Moisés. E o Moisés vai dar outra cara para esse time. Então a gente está tendo todas essas mexidas no elenco e subindo. Então a gente vai perder o Thiago Santos, é uma perda muito importante, por quê? Porque já está sem o Felipe Melo, já está sem o Arouca, e aí a gente vai ficar só com o Tchê e o Jean. Vamos ter que recorrer eventualmente na improvisação do Luan, que já foi feito ontem. Quem mais pode jogar ali? O Mina pode jogar ali. Então você joga com três zagueiros, um mais à frente, né? Como fez o Filipão na final da Copa do Brasil com o Henrique. Vocês se lembram muito bem. Zé Roberto pode jogar ali. Michel Bastos pode jogar ali, mas nenhum tem aquela capacidade de marcação, de ocupação de espaço, né? Aquela combinação de velocidade e força na marcação. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Gol de bate-rebate ali. 15 minutos, 1-0 para o Grêmio. Então, senhores, Grêmio líder do campeonato, hein? Tá passando o gambá. Então, eu andei fazendo uma projeção para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu já deixo bem claro que eu estou sem expectativa nenhuma para o brasileiro de título. Eu tenho expectativa de ficar no G4. Tá? Por quê? É porque eu não acredito no time do Palmeiras? Não é por isso. Se o Palmeiras estivesse jogando só o brasileiro, eu apostaria minhas fichas no Palmeiras. Mas o Palmeiras vai jogar 14 partidas, na melhor das hipóteses, de meio de semana, enquanto outros times vão descansar. E o Palmeiras vai ter muito mais lesão, o Palmeiras vai ter uma série de problemas decorrentes de estar disputando mais duas competições. Então, se a gente seguir avançando nas duas Copas, o brasileiro naturalmente vai ficar de lado, gente, não tem jeito. Porque vão ser 14 jogos que o Palmeiras vai jogar poupando o titular. Ou vocês acham que no domingo, antes do jogo contra o Barcelona em Guayaquil, o Cuca vai colocar o time titular? Lógico que não. Então, são pontos que a gente deveria ganhar, mas que não vai. Na verdade, o adversário é o Grêmio, que também deve poupar. E aí vai ser os nossos reservas contra os deles. Aí talvez até a gente ganhe. Mas por circunstância da tabela. Mas em outros jogos, por exemplo, vai ter jogo contra o Flamengo, antes de jogo de uma dessas quarta-feira. E aí? Vamos perder o Flamengo. E vamos ter que lidar com isso. E vamos ter que. Sabe, a gente tem que. Não adianta ficar, ah, mas a gente ganha. Tudo bem, estou torcendo. De repente, os nossos reservas vão lá e ganham o jogo. Pode até acontecer. Mas não dá para contar com isso. Então, toda aquela projeção, né, que a gente fez no início do campeonato, todo empolgadão, de quartil e tal, tem que levar em conta essas datas. E tem que levar em conta que vai jogar com reserva. Então, aquela projeção ali de, ah, do Flamengo é 3 pontos, não sei. Em casa é 1 ponto, se for véspera de decisão, porque vai jogar com reserva, o Flamengo não. Então aí o empate já começa a ser um negócio bem aceitável. Né? Derrota não, né? Derrota em casa pro Flamengo não, mas em vez de vitória, um empate. E várias outras situações semelhantes. Então eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, se der uma merda e o Palmeiras for eliminado, Deus nos livre, mas se acontecer, aí o Brasileirão volta a ser uma opção. Desde que não escape demais. O Grêmio está escapando. O Grêmio está ficando, acho que 11 pontos na nossa frente, não sei direito. É bastante coisa. Só que o Grêmio também está nessa balada de ter mais duas competições. Também está. Então, quanto de fôlego o Grêmio vai ter, né? Eu nem vi se o Grêmio está jogando com o time titular. Deve estar. Tá. Está jogando o Edilson, está jogando o Jeromel. Tá jogando o time titular, sim, ó. Ramiro, Luan. Então, os caras não estão poupando. Essa conta vai chegar para eles. E outra. Podem falar o que for. Ah, o Renate, não sei o quê. O Renate vai chegar uma hora que ele não vai conseguir fazer variação tática. Ele tem a limitação dele. A gente conhece o Renato Gaúcho, porra. Ele achou uma química boa para esse time do Grêmio, mas se você estudar esse time do Grêmio, cerca todos os lados dele. E é o que vai acabar acontecendo. O time que se destaca, o time que fica na ponta, todo mundo estuda. Então todo mundo vai estudar esse time do Grêmio e o Grêmio vai começar a perder ponto. Não, não é assim, né? Vamos ver esse time do Grêmio aí, vai. Tá com Edilson na lateral direita. Puta cara caneludo. Sabe, Pedro Rocha. É um menino rápido e tal, mas é o Pedro Rocha. Ramiro. Sabe? Então. Esse é o time titular do Grêmio. Não, vai muito longe. Pode ir nas Copas. Naquela história do mata-mata, né? No jogo lá. É complicado. Mas no brasileiro, não vai longe. Então, pode acabar caindo no colo dos gambá. Né? Que também está com problemas. Só que só tem a Sul-Americana pela frente. Não tem Copa do Brasil e não tem Libertadores. Quase que o Grêmio faz o segundo. Então, assim, o momento do Grêmio é muito bom? É muito bom. Indiscutível. Os caras estão numa sequência de vitórias é absurda e marcando vários gols, né? Só ganhando de 1-0, que nem o Corinthians. Tá ganhando de 2, de 3, de 4, meteu 6 no, na Chape, né, por dia. Mas eu não me preocupo com o Grêmio, sinceramente. Não no brasileiro. Eu me preocupo com o Grêmio nos dois mata-matas. Os caras são fortes e estão com o time bom. Estão com o time bem acertado. E na hora do pau ali é aquela coisa de mata-mata. Então, assim, é assim que eu estou enxergando a sequência do Palmeiras do Brasileiro na temporada, não só no Brasileiro, mas em toda a temporada. Estou muito esperançoso. Então a gente vai pegar aí o Cruzeiro. O Cruzeiro está com seríssimos problemas em casa. O Mano está sendo muito questionado. Então não tenho muito receio do confronto contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Estou confiante a pleno. Já ganhamos? Claro que não. Claro que não. A gente nunca pode falar esse mata-mata. Mas estou muito confiante. E com relação ao Barcelona e Guayaquil também. Aí você olha a tabela da Libertadores. Próximo jogo, passando do Barcelona, é Santos ou Atlético Paranaense. São dois times que estão num patamar abaixo do nosso. E o Palmeiras já está mostrando que quando precisa do resultado, vai lá e busca. Contra o Fluminense, era aquela partida que precisava do resultado. Precisava ganhar de qualquer jeito, foi lá e ganhou. Aí perdeu do Santos, precisou do resultado de novo ontem, porque se perde ontem ia ser complicado. Foi lá e ganhou. Então o Cuca tá tendo essas manhas de puta, quando é pra ganhar o jogo, vou armar o time pra ganhar. Não vou desenvolver porra nenhuma. Vou armar pra ganhar. E aí, que eu vi muito ontem, muito. Ah, o Palmeiras não jogou bem, não encantou, não encheu os nossos olhos. Aqui quer que o time enche os olhos em março. Nós estamos em março, bota na cabeça, estamos em março. Nós não estamos em junho. Logo 3 meses, 2 meses de desenvolvimento desse time. Tá? Então, o Cuca tá sabendo, aparenta saber o que está fazendo, tá? Então eu tô confiante. Pega Santos e Cap depois, vai buscar o resultado, vai decidir em casa. Então mesmo que perca lá, é só um perder de muito, né? O que o Palmeiras não tem acontecido com o Palmeiras. Busca aqui no Allianz Parque, aquela pressão, aquela atmosfera, Palmeiras ganha. Na Libertadores. Na Copa do Brasil, já até esqueci. Parece que vai pegar o vencedor de Grêmio. Provavelmente vai ser o Grêmio. E aí, só que vai ser lá na frente. Vai ser em agosto. Quase o segundo, de novo. Então, até lá, eu já imagino que o Grêmio já entrou na descendente. Não vai estar nesse ritmo insano que eles estão agora. É o que eu falei, o Renato vai ficar manjado. Não vai ser difícil achar um antídoto para esse time do Grêmio, que tá uma puta fase, isso é indiscutível. Se a gente pega o Grêmio hoje, não sei se a gente ganha. Hoje. Mas é em agosto o confronto com eles. Então, não estou apreensivo, né? E o mesmo pode acontecer na Libertadores. Na semifinal também podemos cruzar com o Grêmio. A tendência é cruzar com o Grêmio. E só não. Eu só não queria pegar o Grêmio, não só porque eles estão com o time bom, porque o Grêmio é o único time do nosso lado da chave que tem a vantagem do mando na semifinal. E, assim, embora tenha a regra do gol fora, que não prejudique tanto quem decide fora, eu prefiro sempre decidir em casa. Tá? O que a gente conseguiu no Allianz Parque me faz ter essa preferência. Quando o Palmeiras não vai tão bem em casa, não faz tanta diferença, tudo bem decidir fora. Mas o Allianz Parque está sendo uma arma tão poderosa que decidir em casa passou a ser fundamental mesmo com a regra do gol fora. Então eu prefiro não ter que decidir fora nenhum jogo. Na final, aí que não tem o gol qualificado, não tem a história do gol fora, aí que tem que decidir em casa mesmo. Só que daí a gente tem que torcer para não pegar nem Lanús, que não deve ser, nem Atlético Mineiro, nem River Plate, que foram os times que ficaram acima da gente na fase de classificação. Se for contra um desses três, a gente decide fora. Se for contra qualquer um dos outros cinco, a gente decide em casa. Então vamos torcer também, além de para o Palmeiras ir passando, para Atlético Mineiro, Lanús, River e Grêmio caírem. Para a gente não cruzar com esses caras. Para a gente não ter que decidir fora de casa. Certo? Vamos lá. Vamos para as perguntas de vocês. Aliás, antes das perguntas, eu queria só dar um recado, antes de começar a responder aqui, ó, as coisas que vocês estão falando. Você que está vendo o Periscatos pela primeira vez, já que a gente está num grupo diferente, numa página diferente do que a gente estava habituado, eu vou convidar você a fazer parte do nosso projeto de apadrinhamento do site. Eu tenho um projeto pessoal de me tornar, de me dedicar exclusivamente ao Palmeiras, ao Verdasco. Só que eu não posso fazer isso, eu preciso trabalhar, preciso sustentar. Me sustentar, sustentar minha família, minha filha, minha esposa. Então, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria pelo Verdasso. Eu não consigo colocar no ar tudo que é possível colocar. Eu não consigo dar informações para vocês. Tudo que eu fico sabendo através da imprensa igual a vocês. Eu só comento, eu só fico dando palpite. Mas qual é a ideia? A ideia é se tornar setorista, ir para lá e cobrir o Palmeiras dia a dia. Ficar olhando o treinamento ali de perto, toda a conversinha que tem ali na academia de futebol, conversar com todo mundo, ir além do que a imprensa atual faz. Por quê? Porque a gente tem o olhar do torcedor. E a imprensa não tem esse olhar do torcedor. Tá lá dentro e detectar tudo de ruim que pode estar acontecendo, esperando que não tenha nada, né? E alertar. Mas alertar com o viés positivo e não com o viés sensacionalista de explorar a fraqueza, de ganhar clique que a imprensa tem. Então, esse é o projeto. E para isso acontecer, eu preciso chegar em 1.000 padrinhos. O dia que eu chegar em 1.000 padrinhos, eu peço demissão e vou trabalhar só pelo Palmeiras, só pela nossa torcida. Só para fazer esse trabalho que eu estou me propondo a fazer. Então, eu preciso de você que gosta do nosso trabalho, você que gostaria de ver isso acontecer, que você se tornasse um padrinho nosso. Que você se juntasse aos já 207 que já existem. Somos em 207, precisamos chegar no 1.000. A meta é 1.000. Estamos em 207. O dia que eu chegar no 1.000, vocês vão me ver ali, cobrindo o dia a dia do Palmeiras. Então, fica o convite, www.padrim.com.br/verdasso. Seja bem-vindo. Participe dos nossos grupos de WhatsApp, do nosso grupo de Facebook, participe dos nossos churrascos. Sábado agora vai ter mais um churrascão. Eu faço churrasco, tá? Vamos comer churrasco que eu faço. Sejam todos bem-vindos, né? Os padrinhos estamos aumentando. Eu me considero um padrinho também. Estamos aumentando o nosso número dia a dia e todos estão bem engajados e bem conscientes da ambição desse projeto e da grandeza desse projeto em favor do Palmeiras. Então, assim, nós somos uma alternativa à imprensa. Se você quer ver um palmeirense fazendo esse trabalho, eu conto com esse apoio de vocês. Vamos lá. Tem gente cornetando que o gol do William foi mais bonito, o gol do Queira foi mais bonito. Vamos ficar nessa discussão. Qual gol foi mais bonito? Palmeirense é uma merda. Agora sim, hein? Pergunta idiota, eu meto patada mesmo, hein? Vamos lá. Não concordo que foram 3 bons jogos. Na opinião, são 3 jogos com evoluções onde parece que estamos no caminho certo. Qual a diferença, animalzinho? Qual a diferença? Ah, não. É assim, bom jogo o cara quer seleção de 82. Bom jogo, que eu digo, é jogo que dá confiança, é jogo que você vê, sente firmeza. Você sente que o time está evoluindo, que foi exatamente o que você falou. Cacete. Puta nego chato. Vamos lá. O Cuca vai ter que quebrar a cabeça com a volta do Dudu. Tirar o Kenny Guedes é injustiça. Ou não. Ou não. Você tem que ver como que o Dudu está treinando. O Cuca já deixou o Borja no banco. Já deixou o Felipe Melo no banco. Não tem problema em deixar o Dudu no banco. Não tem problema. Agora, o Dudu só vai voltar se ele estiver melhor que o Keno ou o Roger Guedes. Simples. Não tem quebra-cabeça. É olhar e fazer escolha. O Marcos Vinícius pergunta se quarta-feira é jogo pro Borja. Não tem como não ser. Né? Só se botar o Eric de centroavante. É sacanagem, né? Lógico que é jogo pro Borja, porque o William tá suspenso. E o Arouca, quando volta? Isso ninguém sabe. Pô, se ninguém sabe, por que você me pergunta, caralho? Se o Cuca ficasse para essa temporada, certamente o time estaria bem melhor do que atualmente. Agora é correr atrás do tempo perdido. Exatamente isso. Assim como no ano que vem, eu não tenho dúvida que o Palmeiras entra rasgando. Quase foi pênalti pro Cruzeiro aqui, o Sobis tentou cavar. Eu não tenho dúvida que se o Cuca ficar, ano que vem o time vai estar muito mais forte. Era o que tinha que ter acontecido com o Palmeiras de 15 para 16 na mão do Marcelo Oliveira. A gente foi campeão na Copa do Brasil, manteve o técnico, só que o filho da puta não evoluiu nada. com o time de 16 muito mais forte que o time de 15. E aí chegou o Cuca, acertou o time, conseguiu ser campeão brasileiro e, porra, com reforços. Só que daí ele quis sair. Uma coisa que ele já tinha avisado antes. Esse time era para estar voando agora, era para estar destruindo nos três campeonatos. Só que teve essa interrupção maledeta. E não tem o que fazer com isso, cara. Então, essa expectativa que a gente tinha para esse ano do time estar voando, eu tenho para o ano que vem. Porque certamente ano que vem o time vai estar mais forte do que esse ano. E se o Cuca ficar, quer dizer, com o time na mão, aí a continuidade do trabalho, aí vocês vão ver um time maduro desde o começo. É para ganhar tudo ano que vem. Tá? Por isso que, pô, se der uma merda, e se o Palmeiras perder os jogos do mata-mata, e não vai ganhar o brasileiro também, porque já ficou para trás. Cara, campeonato tem todo ano. Campeonato tem todo ano, você ganha e você perde. Nem a time da Parmalat ganhava campeonato todo ano, passava ano em branco. Passou 95 em branco, passou 97 em branco. Vocês lembram disso? Quem era ao vivo, né? Quem acompanhou? A academia também não ganhava campeonato todo ano. Não ganhou 75, não ganhou 71, não ganhou 70. Então. Sabe, a gente tem que parar com essa história de ser muito mimadinho. De, ah, não vai ganhar nenhum campeonato, porra. A gente não ganhava merda nenhuma até 3 anos atrás, cara. Agora quer ganhar todo ano, não pode ficar um ano sem ganhar. Ah, mas com o que foi investido? Puta que pariu, para com essa merda de investimento, cara. Para com isso. Tira essa merda da frente. Ah, porque investiu, não é ciência exata, cara. O que foi investido faria todo sentido se o trabalho tivesse continuado. O trabalho foi interrompido, voltou ao zero. E estamos com menos tempo, estamos atrás dos outros. Então é uma puta de uma dificuldade. Então se a gente ganhar, vai ser um puta de um feito. Qualquer campeonato, se a gente ganhar um campeonato, vai ser um puta de um feito. Com esse tempo que a gente perdeu, infelizmente. Outras duas pessoas acabaram de compartilhar seu vídeo. Fale para eles o quanto você gostou disso. Muito obrigado. Compartilhem mesmo. Façam mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Fico muito contente de saber que vocês estão gostando. Muito obrigado mesmo. Não entendi o que você falou do Valdir Espinosa, viu, Bruno Teixeira? Depois você me explica melhor. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique tá de férias, cara. Então ele está chegando de férias, ele não tem condição de jogo, não. Ele vai demorar pelo menos umas 3, 4 rodadas para ficar em condição física de jogo, eu acredito. Então não chega para jogar, não. Vai ter que improvisar. O Bruno está falando que o Gamba não tem elenco, no segundo turno cai de produção. É a tendência. É a tendência, os caras não têm elenco mesmo. Tipo, vocês viram, o Jadson não jogou, já. Bagunçou tudo. Os caras estão jogando mal. Keno e Guedes em grande fase, fora o Guerra, que é um mito. Essa palavra mito agora virou, né? Tudo é mito, mito, mito, mito o cacete, né? O Guerra é um puta jogador, muito bom. Para que essa história de mito. O Keno e o Guedes estão jogando bem. O Guedes está jogando muito bem. O Keno ele está oscilando. Eu não teria a menor dúvida de tirar o. A não ser que o Dudu esteja treinando muito mal. Isso eu não estou vendo. É mais uma coisa daquilo que eu falo para vocês. Se eu tivesse lá, teria outra propriedade para chegar aqui e falar para vocês, para repartir isso com vocês. Então eu só falo o que eu vejo da imprensa. Diz que o Dudu está treinando bem. Pô, o Dudu treinando bem e jogando o que ele sabe, ele é melhor que o Keno. Né? Na verdade, o Roger Guedes na direita está jogando melhor que o Keno na esquerda. Quase gol do Cruzeiro, Sobis de novo. Então, assim, eu na teoria eu jogaria com o Dudu na direita e Keno na esquerda. Só que o Roger Guedes está jogando melhor que o Keno. Então, Roger Guedes na direita e Dudu na esquerda. O Guerra tomou conta ali do meio. É absoluto hoje o Guerra. E o Guerra, tanto ele está jogando mais recuado quando precisa, que foi o caso do primeiro tempo de ontem, jogando de frente pro gol, como jogando mais avançado, mais caindo para o lado direito, que foi o que ele fez no segundo tempo, depois da entrada do Tchê. Depois que o Jean foi para a lateral. Então o Guerra já entendeu. Já se colocou, já sacou qual que é a do Cuca e já sacou qual que é nos dois esquemas. Então o Guerra está colocadíssimo no time titular. Só sai se machucar, se não tiver condição. Então essa é uma das coisas que está me deixando muito confiante. Aí o que que falta acertar? Falta acertar a parte da frente, né? Jogar com o Willian de centroavante, num jogo como o de ontem, até é aceitável. Porque o Bahia dá espaço, e aí você tem um cara com a mobilidade, com a rapidez do Willian, é uma coisa que faz sentido. Tanto faz que ele acabou fazendo um gol exatamente com essa rapidez dele, com essa rapidez de raciocínio, não só rapidez nas pernas, né? Mas com a rapidez de raciocínio. Mas o Cruzeiro meteu a bola na trave agora, de novo. Então, o problema em aproveitar o Borja está sendo que ele não entendeu ainda como jogar saindo e se movimentando. Ele não consegue, ele não está se sentindo à vontade e eu não sei por quê. Mais uma vez eu falo, se eu tivesse ali vendo os treinos, talvez eu tivesse mais propriedade para opinar. É difícil de entender isso. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: dos 8 jogos que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro, o Borja só jogou 60 minutos. Tá? Ele entrou durante 2 jogos. Num ele jogou 15 minutos, no outro ele jogou no, entrou no intervalo. E não jogou mais. Então, ele está olhando, ele está estudando, ele está sendo orientado. Certamente alguém chama ele na sala de vídeo e fala assim: ó, tá vendo isso aqui? Ó, quero que você faça isso, quero que você faça aquele outro. E o Cuca não está colocando ele, não é para queimar ele e nem para, né? Muito ao contrário. Se botar ele sem ele entender o que ele tem que fazer, aí é que vai queimar. Então ele está sendo preservado para entrar quando precisa. E agora é necessidade. Só que jogando em casa, eu acho que ele tende a jogar melhor. Por quê? Porque ele vai jogar com um time que vai marcar mais atrás, que vai marcar mais compacto, que o jogo dele de choque dentro da área vai ser muito necessário. Então a bola vai ficar muito mais dentro da área do que normalmente fica quando o jogo é fora de casa. E dentro da área ele é rei. Dentro da área ele pega a bola, mata e chuta pro gol. E faz. É uma máquina de fazer gol esse cara, só que dentro da área. Não adianta querer que ele saia da área. Então, esse é o desafio do Cuca. É montar um time que, dentro de casa, prense o adversário dentro da área e esteja seguro atrás, esteja preparado para uma correria e não tomar gol bobo de contra-ataque, para aproveitar todo o talento do Borja dentro da área. Tá tendo treta no Mineirão, né? Uma tretinha, uma cotovelada. Nada demais, lateralzinho esquerdo deles, né? O Diego Barbosa soltou o cotovelo no Ramiro, tá caindo. Nada demais. Certo, senhores? Quando o Moisés vai voltar? Não sei, Iago. Não sei. Se eu estivesse lá, eu teria propriedade para te dizer isso. Volto a falar. Então, convido todos vocês a se tornarem padrinho do Verdazzo. Vamos chegar perto desse número 1.000 para eu poder, para eu ter condição de falar: ó, não preciso mais do meu salário. Quem paga o meu salário é a torcida do Palmeiras. Aí vocês vão ver. Vocês vão ter todas as informações. E se eu não souber te responder aqui, pode ter certeza que no dia seguinte eu vou lá procurar saber. E na edição seguinte, e não vai ser só 2 vezes por semana, vai ser todo dia. Eu vou chegar aqui no fim do dia e vou fazer um relato completo para vocês, todo santo dia. Tá? Esse é a minha proposta. Tá? Fazer esse trabalho todos os dias. Olha o que o Leandro Gonçalves está falando, que nós estamos na geração chilique. Não levar o campeonato é totalmente admissível, desde que ganhe os clássicos. Ou pelo. E aí não conseguiu concluir porque deve ter dado enter. Ou pelo menos não faça feio nos clássicos. Tem toda a razão. Essa história de poupar no brasileiro, que está acontecendo, beleza. Só que Eu tô muito puto de ter perdido. Principalmente pro São Paulo. Pro Santos a gente até jogou bem. Mas pro São Paulo a gente jogou mal e porque não entramos com força máxima. E tinha que ter entrado, porque é clássico. A gente cobrou muito o Eduardo Batista porque ele perdeu um derby. E tem que cobrar o Cuca porque perdeu um jogo pro São Paulo. O nosso desempenho em clássicos esse ano tá lamentável. E ganhar clássico é o que faz a torcida ficar junto com o time. Desprezar clássico é uma coisa muito complicada, é meio caminho andado 2x0 pro Grêmio. Se não anulou por impedimento, é 2x0. É 2x0. Gambá, pode esquecer da liderança. Davi Augusto pergunta: o que você acharia da volta do Valdívia? Eu acho que você deveria tentar concorrer com a mulher dele, que você deve ter algum tipo de tesão no cara. Porque não é possível que estamos em 2017 e a torcida ainda está falando de Valdívia, cara. Só se for alguma coisa sexual de sua parte. Não é possível. Não é possível, seu animal de teta, que você ainda esteja falando em Valdívia. O Bruno está explicando que é o Valdir Espinosa que faz o time do Grêmio jogar. Não sei disso não, hein, cara. Não sei disso não. Não sei até que ponto o Valdir Espinosa interfere na parte tática ali em cima do Renato. Não sei, desconheço. A insistência do Cuca em deixar o Borja no banco é para ser estudada. Não, cara, não. Ou talvez sim, estude. Estude e entenda as necessidades diferentes em cada jogo. E estude para tentar entender qual é o estágio do Borja, o que acontece quando você coloca um jogador que não está com confiança. Estude para você tentar entender a cabeça de um jogador e como administra a cabeça de um jogador que está num país estranho, que tem uma personalidade retraída. Ah, mas o Palmeiras tinha que ter. Eu vi um comentarista falando isso. Tinha que ter estudado o cara antes de trazer. Como é que você coloca não sei quantos milhões num cara que tem a personalidade retraída? Porra. Cara, uma coisa é você investir no mercado financeiro e buscar informações sólidas. Você está investindo em futebol, cara. A margem de erro é muito maior e vai acontecer. Então, o que o Palmeiras não podia fazer é deixar o Flamengo lá pegar o Borja. O Palmeiras foi lá e fez o que tinha que fazer, cara. Vai, se ele não deu certo porque é tímido, porque não sei o quê, vamos trabalhar isso. Vamos fazer ele se sentir à vontade. E a gente pode, porque a gente é o atual campeão brasileiro, gente. A gente acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro, porra. Então a gente tem margem para erro. Então vamos deixar os caras trabalhando, cara. Tem caras competentes pra cacete lá dentro. O que você acha de Bruno Henrique e Felipe Melo de volantes? Eu acho que determinados tipos de jogo é interessante você ter dois caras com esse naipe, principalmente fora de casa. Na Libertadores pode ser interessante jogar com os dois. Vamos ver, é uma opção. Qual o tamanho do estrago que a janela de transferência deve fazer no Palmeiras e nos adversários? Não sei ao certo, Bruno Rosolém. Não sei por quê, porque nos adversários eu sei muito menos, né? Eu não sei qual é a condição de contrato dos caras. Eu não consigo estudar o mercado, gente. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, estou lá no escritório, eu chego aqui e faço o que eu consigo. Não vou insistir de novo nesse papo, vocês já entenderam. Mas acho que gol do Cruzeiro, os 45 diminuiu. Gol do Thiago Neves. Mas o que eu sei é que os contratos do Palmeiras estão muito bem amarrados. O Palmeiras está muito bem protegido e ninguém tira jogador do Palmeiras se não for por uma bolada. E aí que tá. No caso de uma bolada, já não serve para a Copa do Brasil. Você pegar essa grana e trazer não sei quem, beleza. Só que não pode jogar mais a Copa do Brasil. Nenhum jogador novo mais pode jogar a Copa do Brasil. Aliás, Luan não pode, Juninho não pode, Mike não pode, porque já foram contratados depois que venceu o prazo. No caso da Libertadores, também não vai conseguir colocar todos. Porque tem três trocas para fazer agora. Aliás, estou curioso para saber quais vão ser essas trocas. Quais vão ser os três jogadores escolhidos. A gente sabe quem vai sair, que são os três moleques, né? O Vitinho, o Vitão E o. Aquele menininho lá, loirinho da Copa São Paulo, esqueci o nome dele agora, Léo Passos, né? E esses são os caras que vão sair. Vão entrar três, quais? Será que já vai pôr Moisés? Moisés volta só em agosto. Porque antes da semifinal você pode trocar mais três. E já tem quatro para trocar. Então, tá meio confuso isso aí. O Cuca tem que estudar bem e fazer as escolhas direitinho. E se começar a trazer mais gente, de repente não vai conseguir nem inscrever na Libertadores porque não tem mais vaga para troca. Entenderam? E aí, só mesmo que traga, vai ser só para hipotéticos quatro jogos, semifinal e final. Porque o das oitavas já tem que trocar agora, tem que definir agora isso. Tá na boca para definir. Com a volta do Moisés, como você formaria o time? William Porto. William Porto, para quem acompanha os Periscatos há mais tempo, que eu acho que não é o seu caso, que eu não lembro de ter visto você nos comentários, eu sou um cara que gosta sempre de escalar o time conforme o adversário, e o Cuca também é desse estilo. Então não adianta você falar se é como você armaria, depende do adversário. Às vezes você pode jogar com o Moisés como volante, ao lado do Tchê, ou ao lado do Felipe Melo, ou ao lado do Bruno Henrique. Né, jogando mais atrás, ou você pode jogar com o Moisés mais à frente, com dois volantes mais pegadores. O Cuca cansou de fazer essas variações no ano passado e eu acredito que é isso que vai continuar acontecendo esse ano. Se o Moisés voltar jogando no mesmo nível que ele estava jogando no ano passado, ele é titular sem dúvida, mas será que ele vai continuar? Que ele vai? Eu estou torcendo, todo mundo aqui está torcendo, mas será que ele vai voltar no mesmo nível? Será que ele vai conseguir encaixar num time diferente? Ano passado ele deu um puta encaixe. Perfeito. Será que ele vai encaixar esse ano? Eu acho que ele é bom o suficiente para conseguir isso. Eu acredito nisso. Mas não sabemos. Não sabemos. É tudo um grande mistério. Roger Guedes realmente não é jogador de grupo? Thiago Alves pergunta. Para de cair na porra da imprensa, cara. Para de cair. Na dúvida, é mentira. Na dúvida, a imprensa está inventando. Só bote fé se, quando for um palmeirense que te falar isso. Que tá lá e tá falando, ó, eu vi. E é mesmo, ele está fazendo merda. Aí se acredita. Agora, não acredite. Eles gostam de tumultuar. Eleja. Vejam os setoristas que trabalham no Palmeiras. Veja que tem uns que são muito sérios. São caras realmente profissionais, nem são palmeirenses. Mas são muito profissionais. Identifique esses caras e veja o que esses caras falam. Aí você vai saber. Agora, se você for começar aí na onda de Sormani, se você começar aí na onda de Kalil, se você começar aí na onda de Neto, aí você vai fazer essas perguntas idiotas mesmo, cara. Ah, mas e se ele for? Mas se ele for, cara, a gente não tem que ficar falando. Porque se tem cara da imprensa vendo isso e ele for mesmo. O Cícero Souza está lá e está vendo também. O Matos está lá e está vendo isso também. E já tinha cortado as asinhas dele. Você não confia nesses caras? Você acha que eles são dois bananas que estão ali, que ganharam o Brasileiro ano passado por acidente? Cara, parem com isso. Não tem nada disso, gente. Marcelo está perguntando se eu vejo alguém com qualidade para contratar como seu centroavante, para seu. A sombra do Borja. Não, sei, cara. Não sei, porque para falar um negócio desse, realmente precisaria acompanhar com mais propriedade. Não só o Palmeiras, mas os outros times. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. O Alan Leite dando uma força. Vamos apoiar o projeto do Verdazo. Simplesmente um trabalho sensacional. Obrigado, Alan. Obrigado que você está curtindo, está gostando. Alan é um dos padrinhos. E eu convido a todos vocês, vou repetir aqui o endereço, www.padrim.com.br/Verdazo. Que não entendeu? www.padrim.com.br/Verdazo. Porra! Suave, né? Que tabela lazarenta, tem cinco jogos fora de oito, sendo dois clássicos. Ô, Dilei, você tá atrasado, cara. Eu não aguento, cara. Eu tenho que fazer essa piadinha. Ô, bicho, é o seguinte, cara, pare com essa história de tabela. Essa é outra história também que eu tô vendo muito nossa torcida chorando por causa da tabela. Ah, tabela, tabela, tabela. A tabela vai inverter no segundo turno. Aí quando tiver no segundo turno, a gente tiver um monte de jogo em casa, ninguém vai reclamar. Parem, simplesmente parem com isso. Isso daí, o Maurão falou no ano passado, e a gente achou um absurdo ele falar que a tabela favorecia o Palmeiras. E era mesmo um absurdo. Então, continua sendo um absurdo achar que agora a tabela prejudica o Palmeiras. Não tem nada disso, é 19 jogos em casa, 19 jogos fora. Você não fazendo 5 jogos seguidos fora, e depois que viraria 5 jogos em casa no segundo turno, que aí sim seria uma discrepância, mas pô. Sequência de um, sequência de dois jogos, é normal, cara. Sabe? Não tem nada demais. Parem com isso. Então, Vitor Hugo sai da Libertadores. Tem razão. Então, mas só pode trocar três. Tem três moleques. Então, você pode até deixar o Vitinho, por exemplo. Sai o Vitor Hugo, sai o Vitão e sai o Léo Passos. Tudo bem, a minha preocupação é com quem entra. Quem vão ser os três que vão entrar? Aqui, ó. Vitor Hugo, Alexandre e Rafael Marques saem. Tem razão. Três que foram inscritos e já não estão mais no elenco. Então os moleques ficam. Esses três moleques são os três moleques que vão sair na semifinal. Basicamente é isso. De qualquer forma, quem entra? Essa é a grande questão. Quem que vão ser os três que vão entrar? Fabiano deixará o Palmeiras? Tudo bem que eu tô meio gordinho, né? Sempre fui. O Matos também. Mas você não tá me confundindo com o Matos, né? Você não acha que eu sou o Matos? Só o Matos que pode te responder isso, seu animal de teta. Nicolas pergunta o que eu acho do Nilmar. Não sei como ele tá. Não sei como ele tá. E assim, pro que o Palmeiras precisa, eu acho que não é bem o estilo dele. Ele é um. Aquele. O que hoje se chama de centroavante móvel, né? Esses termos de hoje são engraçados. E o Palmeiras precisa de um cara mais forte, um cara para jogar mais dentro da área. Sabe quem eu adoraria no Palmeiras? O ceifador, para ser a reserva do Borja. Para fazer a do Borja quando o Borja não pode jogar. Esse eu acho que é um centroavante, nobre, com porte físico, que aguenta pancada. O Nilmar é levinho, tem que ver joelho, né? Tem um monte de coisa. Eu não gostaria, não, cara. Conrado, está vendo os jogos do Arthur no Londrina? Claro que não. Se eu não consigo nem ver os jogos da primeira divisão direito, você acha que eu vou ver jogo da segunda divisão? O que eu lembro do Arthur na Copa São Paulo é que ele sempre foi aquele atacante afobado que errava a jogada por afobação, que é coisa de moleque, coisa que aprende, mas ele é muito rápido, muito habilidoso. E talvez ele tenha desenvolvido isso no Londrina, né? E tenha melhorado essa questão de ser afobado, de perder a bola, coisa que deixava muito irritado vendo o jogo dele no sub-20 do Palmeiras. Tomara, tá fazendo gol, né? Mas não tenho visto os jogos, não. De qualquer forma, porra, na função dele é o que a gente mais tem no elenco, né? Então, assim, para se desfazer do Eric e fazer uma grana e trazer ele, talvez, pro ano que vem, talvez, não sei. Muito bem, senhores. O Sormani é mais chato que chinelo de gordo. O Sormani não é só chato. O Sormani, viu, César Braga? O Sormani, ele é despeitado e ele tem trauma com o Palmeiras. Ele tem trauma do Palmeiras a ponto de ter falado que o Ademir da Guia não foi craque. Para ele, foi um jogador, um bom jogador. É o que ele fala. Foi um jogador acima da média, bom jogador, mas longe de ser craque. O Ademir da Guia. Então ele tem um problema seríssimo com o Palmeiras. Aliás, todos esses santistas mais velhos têm. Desculpem o pleonasmo, né? Santistas mais velhos. Então ele, o Calil, é tudo cara que é traumatizado com o Palmeiras. Tá? Então tudo que esses caras falam, é aquilo que eu falo. Esses caras são clubistas, mas posam de imparciais. Então, porra, você está sendo enganado cada vez que você está assistindo um comentário deles. Porque eles. Você senta na frente da televisão e acha que tem um cara imparcial falando. Mas na verdade é um torcedor que está com a camisa do Santos por baixo falando contra o Palmeiras. Isso se aplica a flamenguista, a corintiana, a São Paulino, que está cheio aí na mídia. É só ligar nessas mesas e sofás que vocês assistem, que vocês gostam de assistir. É tudo torcedor, tudo com a camisa por baixo. Só que esconde. A minha não, a minha é do Palmeiras, por cima. Tá? Essa camisa que você está vendo aqui é do Palmeiras. Tá? Não escondo, olha o fundo ali. É Palmeiras, cara. Muito bem. Ó, vocês estão vendo o que a Rosilene escreveu aqui? Um beijo para você, viu, Rosilene? Cliquem no link com carinho. Vejam o que vocês conseguem fazer para apoiar nosso projeto. Sejam bem-vindos. Façam parte, ó, desse monte de panaca que está falando aqui, ó, é tudo padrinho, viu? Os mais engraçadinhos, os mais piadistas, os folgadinhos, é tudo padrinho. Então se junte. Você vê que é uma galera legal, uma galera divertida, uma galera bem humorada. Você, além de ficar bem informado e falar, se envolver muito mais com o Palmeiras, que é uma coisa deliciosa, você vai se divertir bastante, garanto para você. Para encerrar, o Davi Felipe está perguntando se é verdade essa história do Mustafa ser contra a forma como o Matos conduz o futebol. Não é como ele conduz o futebol. Ele é contrário à existência do Matos. Não é a forma que o Matos trabalha, é o fato do Matos ganhar salário. Por quê? Porque o Mustafa, ele tem um jeito de controlar o clube, que é distribuindo cargos. E o diretor de futebol é o cargo mais importante fora o presidente, certo? Então ele vê na vaga do diretor de futebol a chance de ter um cargo para barganhar muito forte. Enquanto existia um diretor remunerado, esse plano está atrapalhado. Para o Mustafa não existe investimento, é tudo despesa. Ele não sabe a diferença entre investimento e despesa. Para ele é tudo despesa. Então, para ele é gerir o clube no papel de pão, fazer a continha ali de padaria. E se a conta fechar, se não der prejuízo, está tudo certo. E é por isso que, quando a gente esteve na mão dele, desde 1976, quando ele foi diretor de futebol, lá em 78, ele já foi diretor de futebol, a gente perdeu a final para o Guarani. Final do Campeonato Brasileiro para o Guarani. Porque ele engrossou na hora de negociar o bicho com os jogadores. Então, teve tumulto na semana da decisão contra o Guarani em 78? Teve. Quem causou esse tumulto? Mustafa Contursi. Por quê? Porque para ele, pagar, tirar dinheiro do bolso é despesa. E não, sabe? Claro que a gente tem que tratar o dinheiro do clube com respeito, o patrimônio do clube tem que ser respeitado, mas o dinheiro move o mundo. E o Mustafa só vê a continha positiva e negativa e mais nada. Então ele tem uma visão muito curta. E é isso que a gente combate e sempre vai combater até o fim dos dias. Então não é que o Mustafa é contra o Matos. O Mustafa é contra gastar dinheiro com o diretor de futebol. Então ele quer que mande embora. E fica pressionando e fica enchendo o saco, sim. Senhores, foi um enorme prazer fazer esse periscato. Pela primeira vez para muita gente. Então, quero que todos se sintam em casa, sejam bem-vindos. As patadas são tudo de brincadeira, tá, gente? Eu não tenho nada contra ninguém. Mas dou patada mesmo. Dou e dou e vocês merecem, tá? Mas não fiquem bravos e voltem. E façam perguntas estúpidas para dar patada, porque é divertido. Quem tá vendo, quem não tá levando a patada, acha engraçado pra cacete. Certo, senhores? Até a próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui mesmo, na página do Verdazo, com mais um Periscatso. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Para de mandar coração, maldito.